Que coisa linda poder ver essa apresentação, essa peça, essa dança, esse espetáculo. Conta a história da minha vida. Eu vi a minha vida inteira ali. Eu cresci num lar evangélico, num lar cristão. Meus pais são missionários. Ah, meus pais são lindos. Um homem e uma mulher de Deus que fazem a obra com um ardor e um amor que me incomodava, essa pegada tão louca que eles tinham e têm até hoje, né? E eu, quando eu ia nessas ministrações e via-os todos os dias em casa buscando e as pessoas indo até lá em casa, passar madrugadas. Meus pais viravam a madrugada aconselhando. Meus pais... Eu lembro dos meus pais chegar muito jovens à noite e passar a madrugada e os meus pais acordarem e trabalhar virado mesmo, porque estavam aconselhando muito jovens. E aquilo era demais. Aquilo, para mim, eu falava, caramba, como eles conseguem, né? Como eles conseguem viver com essa pegada? Como eles conseguem caminhar nessa loucura? E um dia... eu olhei para minha mãe e eu falei assim, mãe, tudo que acontece, tudo que eu vejo as pessoas que elas não gostam de fazer, depois que elas têm uma experiência com Deus, elas começam a fazer as coisas que elas não gostavam. Então, eu acho que eu vou gostar de ler muito a Bíblia, porque eu agora não gosto nem um pouco. Eu acho que eu vou ter uma pegada com Deus, aí vai acontecer alguma coisa com Deus que... eu vou virar um viciado na Bíblia, tenho certeza, porque tudo acontece de contrário, diferente, né? Eu não sou muito pegado na Bíblia. E, literalmente, isso aconteceu. E quando eu vejo a palavra de Deus sendo representada, não sei se você percebeu, mas eu gosto de cantar com a Bíblia, porque aquilo ali é o manual da minha vida, aquilo ali é a expressão de Deus para mim, ali é a minha referência, ali é meu ensinamento, a minha estrutura, tudo meu está ali. Eu não consigo fazer nada longe daquilo, disso aí, velho, que você está na sua mão. Essa pegada aí, eu não consigo fazer nada longe disso aí, velho. E eu vou contar um negócio pra vocês. Eu li a Bíblia, velho, pra dormir. Pra nego não encher meu saco. Porque eu era filho de missionário. E aí, sabe como é que é? Na igreja, filho de, né, de pastor, tal, de líder, todo mundo enche o saco. Não é não, Rafão? Fala a verdade. É uma meleca, velho. Todo mundo acha que nós temos que ser o mais santo de todos. Todo mundo acha que a gente não pode jogar bola, não pode botar uma bermuda. Sei lá, não pode... sei lá, velho. Não pode falar, nossa, que meleca. Não, filho do pastor falou meleca. Oh, e aí, velho, eu li a Bíblia pra quê? Pra não encher o saco, velho. Li a Bíblia pra nego, fala a verdade. Eu li a Bíblia, velho, porque o nego fala assim, e aí, você leu a Bíblia? Claro, eu li sim. Nossa, que legal, você lê a Bíblia. E aí, velho, só que é o seguinte, mano. A Bíblia me dava sono, velho. Porque eu não entendia nada. Então, qual que era a hora que eu li a Bíblia? Pra dormir, lógico. De noite, velho. Chegava de noite... cadê? Dá uma Bíblia, presta sua Bíblia, velho. Sua Bíblia está, hein? Sai, malandro do exército. Se liga, eu pegava a Bíblia aqui assim, ó. Eu tava lendo. Se eu queria dormir desse lado, eu lia o texto desse lado. Então eu deitava aqui a cabeça desse lado. Aqui, reúne, ó Deus, tua força, tá, não sei o quê, blá, blá, blá, blá. Aí acabava aqui. Só que é o seguinte, velho. Acabava aqui e tinha que virar a página. O texto tá onde? Aqui. Não dava, eu continuava aqui, ó. Pois tu és minha esperança, assim. Porque eu queria dormir desse lado, velho. Queria dormir desse lado, não queria virar do outro lado. E assim, caminhava, velho. E aí, se eu quisesse dormir desse lado, eu ia ler desse lado e tal. E, mano, direto, velho, direto. Direto eu lia a Bíblia e, mano, acordava com a Bíblia babada, com a Bíblia, sei lá, zoada. E aí, velho, lia desse jeito e até que um dia eu tava numa ministração com os meus pais e um pastor um dia falou assim, tem gente aqui que lê a Bíblia e o diabo fica feliz pra caramba. Sabe por quê? Porque ele lê e não está nem aí pelo que ele está lendo. Tem gente aqui que lê a Bíblia e Satanás começa a comemorar, porque está lendo, mas aquilo não está fazendo diferença nenhuma na vida dele. O diabo fica muito feliz quando muitos aqui leem a Bíblia. Aí eu falei, peraí, velho. Você está me dizendo que eu estou fazendo o diabo ficar feliz? Eu estou fazendo Satanás ficar feliz, velho. Enquanto eu leio a Bíblia, eu estou fazendo Deus ficar triste comigo E Satanás fica feliz enquanto eu leio a Bíblia? Véi. Não. Cara, naquele dia eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar tanto. Tanto. Falei, Deus, me perdoa por todas as vezes que eu peguei e abri a Bíblia e eu fiz o seu coração ficar triste. Me perdoa todas as vezes que eu peguei a Bíblia, que eu fui na casa do Senhor, que eu não sei o que, e aí eu comecei a lembrar de tudo aquilo que eu fazia automático, mas não fazia porque o meu coração estava envolvido naquilo. E eu comecei a pedir perdão para Deus e comecei a chorar. E a partir de então, a Bíblia virou meu vício. Virou uma loucura. A Bíblia, para mim, eu não conseguia fazer nada mais sem ler a Bíblia. Eu botei uma disciplina, comecei a caminhar com uma disciplina tão grande, que primeiro eu comecei a fazer assim, antes de comer, eu não ia comer se eu não lesse a Bíblia. Então, café da manhã, pá, tinha que dar uma lidinha. Almoço, pá, tinha que dar uma lidinha. Janta, pá, tinha que dar uma lidinha. Beleza. Aí eu já estava na pegada, o negócio estava fluindo. Aí eu falei, não, já vou dar uma incrementada. Já tô bem, tá, vou dar uma incrementada. Agora, antes de ligar o computador, eu vou dar uma lida. Aí, antes de ligar o computador, pá, dava uma lida. Aí, antes de chegar em casa, não sei o quê, ia ver o computador. Então, comendo e lia a Bíblia. Aí eu falei, não, velho, tô curtindo esse bagulho aqui, tá embaçado. Eu vou, antes de ligar a televisão agora também, velho. Vou incrementar o bagulho aqui. Então, antes de comer, antes de ligar o computador, antes de ligar a televisão. Tem um momento que eu falei assim, velho, também vou ler antes de sair de casa. Todas as vezes que eu vou pensar em sair de casa, pá, eu também vou dar lida. Irmãos, eu comecei a ler tanto que eu comecei a ficar biruta. Biruta. Aí é o seguinte, aí eu comecei, todas as vezes que eu ia para o banheiro, eu também levava a Bíblia. Irmãos, não tem problema levar a Bíblia no banheiro. Tem problema ficar muito tempo lá no banheiro. Faz mal para a saúde, tal, isso aqui. Mas, sei lá, vai ler os três versículos, cara. Você já está no seu momento de limpeza corporal, você vai limpar tudo com a Bíblia ali. Tá uma benção, é tudo tranquilo, velho. Pensa que comigo, na maior mansidão, não estou falando nada de pecado, não. Se fosse pecado, não tinha existido banheiro, não tinha feito banheiro. E, velho, Deus fala tanto sobre banheiro. Ô, velho, você não sabe, na Bíblia tem tudo. Fala até de banheiro, velho. Fala, Deus na Bíblia tem um momento no Antigo Testamento, meu pai se amarra nesse texto que fala assim, ó, saia da tenda para você fazer as suas necessidades, pá, isso aqui. Tá escrito, velho, tá lá escrito que fazer cocô é bíblico, é de Deus, velho, bagulho embaçado, é top. Deus fez seu corpo, fez para expelir, fique tranquilo, não tô falando nenhum pecado aqui. Então, mano, é sossegado. Então, na Bíblia você tem a referência para todas as coisas, na Bíblia você tem a instrução de todas as coisas, a Bíblia fortalece a sua caminhada, a Bíblia faz você enxergar o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Eu comecei a prestar atenção naquilo que eu tinha que fazer e naquilo que eu não tinha que fazer com a Bíblia. Eu não precisava das pessoas chegarem e ficar me ensinando. Eu amava quando as pessoas me ensinavam. Minha mãe fazia eu desenhar, velho. Minha mãe era embaçada, minha mãe fazia, meu filhão, e aí, vamos ler um texto? Vamos, então tá, então vamos desenhar junto. Pá! E eu começava a desenhar os textos que eu tava vendo. Eu fazia qualquer coisa lá, mas eu desenhava porque eu achava legal, tal, não sei o que. Aquele negócio começou a virar mesmo a loucura da minha vida. Virou, por quê? Porque a Bíblia é o alimento, cara. A Bíblia é o alimento, eu entendi isso. A Bíblia é o alimento da minha fé. Eu tenho uma fé pequena porque eu não alimento a minha fé. Agora, se eu alimentar a minha fé, eu vou conseguir vencer todas as lutas que se levantam contra ela todos os dias. Eu vou te dar uma ideia, presta atenção. Você viu aqui representado. Cara, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. É o reino de Deus contra o império das trevas. É o reino de Deus contra o império das trevas. Cara, Satanás está rodeando a sua vida para arregaçar a sua vida todos os dias. Satanás está só esperando você dar uma brechinha para ele destruir você, para ele acabar com a sua moral, para ele acabar com você todinho. Satanás não é bobo, velho. Satanás não é burro. Satanás, cara, ele fica rondando você, querendo achar uma brechinha em você. E aí é o seguinte, vem comigo aqui agora. Você... pensa que você vai jogar uma bola, você macho, machão aí, top, dá pegada. Vai jogar uma bola. Você vai jogar uma bola, pensa que você não toma café da manhã, não almoça nem janta. Aí é de noite, os caras te chamam pra jogar uma bola. O que vai acontecer, velho? Se você não tomar café da manhã, se você não almoçar, se você não jantar e você de noite for jogar uma bola, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer? Fala aí, velho, fala pra mim. O que vai acontecer? Vai o quê? Não, eu falo com pegada. Vai o quê? Não, velho, acorda. Bom, vou botar a mão nesse cara, esse cara só vive dormindo, pelo amor de Deus, velho. Mas você é benção, cara. Você é de Deus. Você tem uma calma, velho. Eu olho pra você e fico com sono. Mas é de Deus. De Deus. É um descanso que vem de Deus, velho. É embaçado. Você é fera. Você é de Deus, velho. Você é louco. Te acordar também é legal pra caramba. Irmãos. Vai desmaiar, velho. Não tem como. Por quê? Você tá... Fala. Fraco. Você tá... Fraco. Quê? Você tá fraco, velho. Você não tem força. Por quê? Porque o alimento traz o quê? Força. Você, então, menina, Gel. Você, Gel. você tal, você não toma café da manhã, você não almoça, você não janta, e de repente, o que a mulher faz, velho? Mulher vai, você vai passear no shops, meter um salto de mais ou menos 11 centímetros, mais ou menos, e vai passear no shopping. Não, mulher, esporte, um esporte, mulher. Jogar queimada. Não sei se a sua escola é assim, velho. Mas toda escola que eu vejo, os homens estão jogando bola, as meninas, queimada. Menino, vai jogar um vôlei, né? As meninas jogam um vôlei, pá, não sei o quê. Você, menino, vai jogar um vôlei. Vai acontecer o quê com você? Meu Deus do céu, você não vai conseguir. Se você vai não... Imagina, pensa comigo, que você, menino. Se você não toma café da manhã, não almoça e não janta, e você vai lá fazer a sua unha, e você vai ficar com dor de cabeça, porque de tanto você fala assim, troca. Não, não gostei, troca. Não, não gostei, troca. Não, não gostei, troca. Véi, é um negócio que eu não sei. Irmãos, eu quero abrir meu coração com você aqui, irmãos. Eu não sei que raio é esse. Que você não olha no negocinho e fala assim, eu quero essa cor. Por que tem que botar 15 mil cores na mão e falar assim, ai, não gostei nenhuma, muda. Você deixa encher a mão, velho, não sei você, mas eu vejo a minha esposa, véio, minha esposa pinta a mão todinha, velho. Ai, não gostei, aí tira, põe outra, pinta a mão todinha, pelo amor de Deus, véio. Escolhe o bagulhinho e pinta, véio, mas tão fácil. Bom, aí, beleza, voltando. Aí, velho, você joga, aí você vai jogar, vai acontecer com você, você vai o quê? Desmaiar. Por quê? Porque você tá fraco. Você não tem o quê? Você não tem comida. Você não tem força. Escuta, velho, você vive numa luta espiritual todos os dias. É constante. Satanás quer acabar com a sua vida todos os dias. Satanás quer destruir você todos os dias. E se você não tiver forte na sua fé, você vai rodar, velho. Satanás vai te pegar e você vai perder. Por quê? Porque você não está forte. A única coisa que faz com que você tenha a sua fé forte é se você alimentar a sua fé. E aonde que nós alimentamos a nossa fé? Na palavra de Deus, velho. Você precisa ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. A Bíblia é o alimento da sua fé. Se você não ler a Bíblia, você vai rodar. Você não vai conseguir entender nada do que você tem que fazer, nada do que você não tem que fazer. Mano, não é possível. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Quer vencer a luta? Quer continuar na pegada? Quer continuar bem? Quer continuar feliz, firme, vivendo o reino de Deus? Leia a Bíblia. Outra coisa, velho, nós precisamos orar, cara. Oração é intimidade com Deus, velho. Oração é intimidade com o reino, cara. Oração, velho, é com oração que você troca ideia. Mano, como que você faz amizade? Quantos aqui tem amigos, melhores amigos, assim? Pessoa que você abre o coração, pá, não sei o quê. Sempre as mulheres levantam a mão primeiro, né? É embaçado. Mano, quantos tem aqui amigos, melhores amigos? Levanta a mão aí, velho. Você tem uma pessoa que fala assim, velho, esse é meu chapa, esse é parceiro, esse tá comigo. Isso, beleza. Como que você faz melhores amigos? É assim, ó, você vai ser meu melhor amigo, né? Você, isso. Ah, você vai ser, eu tenho certeza que você vai ser meu melhor amigo. É assim, do nada. Ah, pá, não. Como é que a gente faz o melhor amigo? Ok, você começa a trocar ideia, pá, vai trocando ideia, vai achando legal, você vai se identificando com as coisas. Olha, ela gosta disso, também gosto. Ah, aí você vai caminhando do tal jeito, que aí vai ter um momento que as coisas estão difíceis, aí você vê que esse seu amigo põe o peito na frente pra lutar com você. Não, velho, deixa que eu resolvo isso aí. Pá, meu amigo aqui, não sei o que, então, quando você descobre que essa pessoa começa fazer diferença na sua vida, tá, beleza, aí se faz melhor amigo, mas isso começa com o quê? Com uma conversa, começa com um relacionamento. Ô, velho, não vem falar comigo que pra você virar amigão de Deus é assim, ó, tá, agora Deus é meu amigo. Não, eu tô sentindo que ele é meu melhor amigo, nunca conversei com ele, mas eu tô sentindo que é meu melhor amigo, ele me ama. Ô, velho, você só vai ter essa convicção no seu coração se você trocar ideia com ele todos os dias. Oração é trocar ideia. É você conversar. Isso é oração. Vai falar, e aí, Deus, firmeza? Como é que tá? Sossegado? Pá, demorou. Não, aqui, ó, vou falar um negócio pra você. Então, começou a trocar ideia. Ô, velho, várias vezes. Lembra da época da faculdade? Tava aquele negócio. Ô, velho, várias vezes. Todo dia, cara. Era todo dia. Eu aqui, ó, saí de casa. E aí, Deus, firmeza? Não, tô embaçado, tô com sono. Passa, tá ligado? Mas aí, ó, eu hoje tem essa matéria aqui, e aí, ô, velho, ia conversando desse jeito aqui, é intimidade, o cara é meu chapa, velho. Aqui, ó, eu tava entrando aqui no metrô, Deus, caramba, hein, velho, oxa, tá mal lotado, oh, Deus. Aí tinha hora que eu falava assim, Deus, que todo mundo que tá pegando esse mesmo negócio que eu aqui seja abençoado agora em nome de Jesus. Deus, vai, sapeca isso aqui, velho, tá, em nome de Jesus, indo no busão, cara, quantas vezes eu no busão tava trocando ideia com Deus aqui, ó, Deus, mano, ó, a tua presença é um negócio muito louco, me amarro, tá, não sei o que, velho, fechando o olho aqui, ó, e de repente, cara, eu vi uma pessoa tentando me cutucar, um dia isso aconteceu, velho, eu vi uma pessoa tentando me cutucar assim, ó, sabe quando você dá uma abridinha sem querer aqui, você vê um cantinho do olho aqui e tal, não sei o que, eu vi uma pessoa tentando me cutucar, aí eu tava aqui, uma mó vibe no busão aqui, ó, pá, com o pai, não sei o que, aí quando eu vi que a pessoa tava tentando cutucar, aí na hora que eu abri o olho, a pessoa fez assim, ó, e virou. Tinha caído meu material, velho, todinho no busão aqui, ó, pá, não sei o quê. E a mulher ficou apontando, tava com medo de mim, velho. Por quê? Porque eu tava aqui, ó, pá! Viajando no pai, velho, sossegado, não sei o quê, a mulher com medo. Mas, irmão, cara, isso, por isso que hoje eu sou desse jeito, por isso que você tem intimidade. Ô, velho, você não tem que ter medo de falar com Deus, velho. Não tem que ter medo, você não precisa falar assim, ó, oh, mano, quando você vai conversar. Quando você vai trocar ideia com seu camarada, você chega assim com seu camarada, ó, oh, excelentíssimo, majestoso, soberano, excelso, parceiro. Você chega assim, não, mas chega aí, maluco, firmeza, é nóis, velho, pá, demorou, vamos caminhar. Ô, meu, com Deus é a mesma coisa, com Deus é a mesma coisa. Você não precisa falar, ah, mas eu não sei falar com Deus, ah, mas eu não sei, eu falei, ué, você não tem boca? Você não tem cabeça, não tem palavra, não tem ideia, você não aprendeu o alfabeto ali, ó, pá, não sei o quê, junta vogal, consoante, pá, moleque, tô inteligente, velho. Mas você junta, não sei o quê, você monta a frase, tá, aquele negócio tudo. Ô, velho, você sabe conversar com Deus a mesma coisa, é só trocar ideia. Ei, pode falar do jeito que você fala com qualquer pessoa. Deus, ó, o bagulho tá embaçado aqui hoje, hein? O bagulho tá louco, hein? Chapa esquentou feio, mano. Ô, eu tô sem noção aqui, aí. Qual que é? Qual vai ser? O que você tem? Qual que é a ideia? Manda, manda pra minha ideia. Fala, fala, dá ideia. E aí? Pô, não vai mandar agora, né? Pô, você é embaçado. Brincadeira. Mas tá bom, sua vontade é perfeita, tô ligado. Então eu vou continuar aqui, ó. Tô firme, tá? Mano, é assim. Ó. Tá. Tô morrendo. Não. Mas tem gente, velho, não sei. Ah, não sei orar. Tenho vergonha. Não, velho. Pelo amor de Deus. Cara, Deus é amigo. Deus é parceiro. Irmão, anda com a gente. Você só vai conseguir ter uma intimidade com Ele se você trocar ideia com Ele. Converse com Ele, cara. É assim que você, ó, lê a Bíblia e orar. É assim que você cria o seu relacionamento com Deus. E aí você se torna um verdadeiro adorador. Lembra que nós falamos ontem? Você se torna uma pessoa firme. Você se torna uma pessoa totalmente ligada a Ele. Cara, não tem problema. E aí é o seguinte. Além disso, você começa a prestar atenção e começa a entender o porquê que você não faz certas coisas. Véi. Porque é o seguinte. Tem gente que fala assim, ô, véi, crente é muito chato. Crente não pode fazer nada. Na faculdade era assim, véi. Não sei se na sua escola é assim, mas na minha faculdade é assim. Não, velho, crente é muito chato, crente não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Eu falei, peraí, como é que é a ideia? Não pode o quê? Não pode fazer nada. Ah, moleque, você tá errado, velho, tá errado. Oh, deixa eu falar uma coisa pra você. Tá escrito aqui, eu pegava a Bíblia. Lembra da pochetinha, pá? Arrancava a pochetinha, pá? Deixa eu te mostrar aqui um parênteses assim, ó. Você pode fazer tudo, mas nem tudo é bom pra você. Lembra? Tudo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aqui, velho, tá escrito aqui, ó. Posso fazer o que eu quiser. Mas nem tudo é bom para mim. Então, velho, é a minha intimidade com Deus que eu vou entendendo aquilo que vai transformar a minha vida ou não. Aí você vai falar assim, velho, por que eu não bebo? Aí as pessoas começavam a perguntar para mim, ei, por que você não bebe? Falava, por que eu não bebo? Cara, sabe por que eu não bebo? Porque eu sei por que você bebe. Você bebe porque você está chateado e porque você quer esquecer alguma chateação sua, aí você vai e manda a manguacinha. Você quer, às vezes, ficar felizinho, ficar mais alegre, ficar mais solto, ficar, ter mais coragem de chegar numa mina, né? De trocar ideia com a mina. Aí você vai, manda uma latinha, né? Uma cervejinha, uma redonda, sei lá o que é, meleca. Aí você manda, tal, fica mais soltinho, mais levinho, vai falar. Só que aí, velho... Ô, velho, pra que você bebe? Você bebe porque você tá precisando de alguma coisa. Vou falar um negócio pra você, cara. Eu não preciso de nada. Eu tenho Jesus. Eu não preciso disso pra ser feliz ou pra esquecer ou pra sei lá o quê, velho. Eu tenho Jesus. E outra coisa, cara. Eu não sou dependente disso aí, cara. Isso aí tá aprisionando a sua cabeça. Você bebe para você ter alguma coisa, cara. Eu não preciso, eu já tenho sem beber. Para que eu vou beber? Aí. Né? Tá. O que mais? Fica. Dá uns beijos. Pá. Ô, velho. Falando alguma pra você, velho. Dar uns beijos é top. Dar uns beijos é bom. Graças a Deus que a gente pode dar uns beijos. Velho, só que eu vou falar uma parada pra você, cara. Qual que é o pau do ficar? Qual que é o podre do ficar? Ficar você não tem relacionamento. O que que é? Você vai, ah, hoje eu tô afim de dar um beijo. Eu tô afim de dar um banho. A minha gatinha, mano, a minha firmeza, hein? Então, e tô afim dela, tá me chamando a atenção. Aí você vai, chega, dá um beijo. Aí você deu um beijo, aí amanhã, você tá querendo dar mais um, né, velho? Só que, sei lá, você não sabe se você quer ou não quer. E você não sabe se ele quer ou se ele não quer. Aí você tenta, sei lá, aí você manda uma amiga sua, ô, dá uma conversada lá, vê se de repente, né, pá. né, ver se ele, ver o que, que ele achou, que curtiu, tá? E os brother, velho, dá uma chegada lá, mano, troca uma ideia, vê se de repente, né, alguma coisa aí e tal. E aí, velho, você fica nessa incerteza, nessa insegurança. E aí, porque você quando fica na boa, pensa aqui comigo, e já, você já entendeu que aqui você tem uma insegurança. Outra coisa, quando você fica porque você está pensando na família da pessoa, no dia a dia dele, que você quer melhorar a vida dele, que você quer que ele seja alguém para você ou ela, que vai melhorar a sua vida, que vai acompanhar você, que vai ser seu parceiro ou sua parceira, que vai fazer diferença na sua vida, que vai tal, tal, não sei o quê. Você pensa em tudo isso quando você vai ficar? Pensa o Cacilda. Você quer o quê? Você quer dar um beijo, velho. Amor. Dá um beijo. Aquela pessoa não vai mudar a sua vida. Você ali já começa a criar uma raiz mais forte ainda de insegurança. Aí eu quero chamar a sua atenção então aqui, vamos fazer um paralelo, que foi o paralelo que o Senhor me mostrou. Ô velho, você já andou na rua, lá em São Paulo, tem uma rua famosa, conhecida como Rua Augusta. Tem um lado da Rua Augusta que é top, que é chiquetoso, tem as Mercedes, as BMW, tá, Land Rover, aqueles carros chiques pra caramba. E tem um outro lado que é o lado podre, o lado cocô, é o lado que tem as prostitutas, certo? E os prostitutos e aqueles que não sabem o que é, se é ou se não é, aquelas coisas, né? Então, tem isso lá do outro lado. Aí, fala pra mim, olha só que louco que Deus mostrou. Aí, fala pra mim, um cara que vai ter um momento com a prostituta, esse cara tá a fim de conhecer ela, trocar uma ideia, saber como é que tá a família dela, como é que tá a faculdade, como é que tá o relacionamento dela. Tá afim? Como é? Tá afim? Se ela fez, se não fez, se quer acrescentar a vida dela. Tá. O cara tá afim de fazer isso aí? Tá afim de chegar e trocar ideia? Não. O que ele quer fazer? Ele quer realizar um desejo dele. Ele quer realizar a vontade dele. Ele não tá nem aí pra essa pessoa. Ele quer fazer aquilo que ele quer. Então, preste bem atenção aqui, velho. Ficar é a mesma coisa do que se prostituir. É a mesma coisa. Quando você fica com alguém, é a mesma coisa, você tá chegando e falando assim, ó, me dá um beijo aqui, ó, vou te... Só que você não dá dinheiro, né? Só você não dá dinheiro, você dá só a sua vida. Esse é o podre. Você não dá dinheiro nenhum. Você não chega e fala assim, ó, tô a fim de dar uns beijos aqui, uns 10 continhos, deixa eu dar um beijo pra você. Não faz isso. Você tá interessado nessa pessoa, em saber a vida dela, a estrutura dela? Você não tá. Você tá interessado o quê? Em fazer aquilo que você quer. É a mesma essência de alguém que se prostitui. Esse é o pau do ficar. E aí, você cresce com uma pessoa que não consegue se relacionar, por quê? Porque você sempre vai ficar na dúvida se essa pessoa vai querer você ou não. Sempre vai ficar na dúvida se essa pessoa vai ser a pessoa que vai conseguir caminhar com você ou não. E aí o que acontece? As pessoas aí não conseguem, quem começa a ficar, aí fica com um, fica com outro, fica com outro, aí fica, sabe o que acontece? Essa pessoa não consegue ter um relacionamento sério. Por quê? Porque ela não sabe se essa pessoa realmente vai ser a pessoa que ela quer. Por quê? Porque nela tem incertezas, dúvidas. É dúvida o tempo inteiro. E aí você não consegue namorar, você não consegue noivar e você não consegue casar. E aí fica com um monte de jovens. Eu tenho uma igreja com um monte de jovens de 30 anos de idade que até hoje não conseguem casar. Sabe por quê? Porque tem insegurança. Por quê? Porque rebentou quando era mais novo. Beijou um, beijou outro, ficou com um, ficou com outro, pá, e não sabe o que é relacionamento. Por quê? Porque não teve um relacionamento. Esse é o problema do ficar. Tem o problema espiritual, a brecha que você tem na sua vida? Tem. Tem o pau todo espiritual que lasca a sua vida. Mas eu quero te trazer a verdade aqui, a essência do seu dia a dia. Quando você fica, você se torna alguém inseguro. E aí depois, não consegue nem ouvir essa palavra, casamento. Você não consegue imaginar o que é ser fiel a uma pessoa. Você não consegue imaginar o que é ter um relacionamento seguro. E aí eu troquei essa ideia com ele. E falei para esses amigos. Esse é o problema de você ficar dando os beijos aí. Você nunca vai conseguir ser fiel a alguém. E por isso, você nunca vai conseguir pensar que alguém pode ser fiel a você. Ah, não posso fumar. Não posso cheirar uma cocaína ou dar um tapinha numa maconha. Bom, maconha é natural, é legal, passa e dá um relax, velho. Presta atenção, por que um cara vai fumar ou por que um cara puxa uma droga ou faz alguma coisa dessa? Sabe por que ele faz isso? Porque ele está com um problema tão grande que ele precisa que isso seja resolvido. Aí ele faz o quê? Ele precisa que algo dê uma brisa, certo? Dizem que algo deu um relax, ele tá tenso, ele tá... Aí oferece alguma coisa, fala assim, oh, velho, isso aqui vai dar pelo menos um aerozinho. Você vai, mano, assim, por uns minutos aí você vai dar um relax. Só que é o seguinte, velho, presta atenção. Você bebe, na hora você fica alegrinho. Você dá um tapinha na maconha, dá um tapinha na cocaína, o que for, o que seja aí, e na hora você fica alegrinho, fica tudo beleza. Você fica com um, fica com outro, e na hora tá legal. Mas no outro dia, você continua do mesmo jeito. Você não muda nada. Porque isso não tem condição de mudar na sua vida. O único que pode mudar na sua vida é Jesus Cristo. É o único que resolve a sua vida por inteiro. É Jesus Cristo. Por isso todas essas coisas não me convêm. Por isso todas essas coisas aí fora. Balada, ô, velho, balada. Balada é fera, não. Pô, o pessoal tá dançando, tá bacana. Não, vou só curtir uma música, igão. É só curtir uma música. É só dar um relax. Beleza, velho. Você vai pra aquele ambiente de balada, você começa a ouvir uma música, tá? Você começa a achar legal. Aí, velho. Você vê, mano. Cara, eu já presenciei isso, velho. Eu já fui um dia com um brother que tava zoado lá. Eu falei, não, eu vou com você nesse bagulho aí. Vamos lá, eu vou com você nessa parada aí. E eu entrei lá, sabe o que eu vi lá? Um monte de zumbi. Um monte de zumbi. Gente que não tinha vida. Gente que não tinha nada. Eu entrei naquele lugar, eu comecei a chorar. Eu comecei a ficar apertado, meu coração a ficar louco. Sabe por quê? Porque as pessoas lá estavam em busca de uma felicidade. E ali não tinha felicidade nenhuma. Ali não resolvia problemas financeiros. Ali não resolvia problemas emocionais. Ali não resolvia problemas espirituais. Não resolvia nada. Nada. Ali simplesmente fazia com que as pessoas permanecessem enganadas, achando que ali ia ter um alívio, e não muda nada. Aquilo é um bando de zumbi, aquilo é um bando de meleca, tudo junto. E você acha que, não, vou só dar uma dançada, vou só dar uma dançada. Cara, você vai se entregar, e você vai começar. Mano, não brinca com Satanás, véio. Não brinca com o inferno não brinca, com o inferno não se brinca, cara. O diabo não brinca com ninguém, não brinca com nada. Sabe por que eu tô trocando essa ideia com você? Nossa, Igão, mas você tá falando uma coisa muito séria, gente. É nova, é porque o diabo tá pegando as criancinhas mesmo, velho. O diabo tá pegando as pessoas mais novas aqui, ó. Vocês já estão já mais caminhadinhos até. Mas o diabo tá pegando crianças pequenas. Eu já vejo crianças pequenas desejando sexo. Pequenas. Por quê? Por quê? Qual o exemplo delas? Qual o exemplo de alegria delas? Qual o exemplo de felicidade delas? Qual o exemplo de paz delas? Então isso aqui é uma ideia que eu estou trocando um papo reto com você, sossegado aqui, para que você se ligue. Porque todos os dias isso vai atormentar a sua cabeça. Todos os dias Satanás vai querer estourar isso em você. Todos os dias... Ô, velho, Satanás não brinca não, mano. Satanás vai começar a botar na sua frente umas meninas que você fala assim, velho, não é possível. Ah, mano, que isso? Eu não sou esse galã todo, não, velho. Essa mina, mano. Igão, peraí, velho. Eu tô ligado que infidelidade, mas umazinha só, peraí, mano. Mano, só beijar só ela, velho. Eu preciso ter essa menina no meu currículo, velho, porque vai ser embaçado. Isso aqui, mano, eu preciso dizer que eu já fiquei com uma menina assim na vida, velho. Eu não sei se eu nunca mais vou ter uma menina dessa, velho. E aí, a menina, a mesma coisa, mãe, Igão, não é possível. Esse menino aí é o menino mais top do colégio. Ele tá de olho em mim, é só dar um beijo. Você é a menina do colégio. Isso, velho. É só você dar um beijo. É só você dar um beijo. É só você dar um beijo que a sua vida vai se destruir toda. Toda. Não dê mole pra Satanás. Não dê mole pro diabo. Feche a porta na cara do desgraçado. É desgraçado porque não tem a graça de Deus mesmo. É desgraçado. Feche a brecha. Feche o que for. Se vem... Mano, eu caminho aqui com a rapaziada lá na igreja. Eu sou pastor de jovens lá, velho. Vem gente, me liga. Igão, velho, a mira do meu trabalho aqui, velho. Tá ali em cima, velho. Segura. Segura a onda, velho. Segura a onda. Não tô dizendo que você não vai passar por esses momentos que você vai ficar com vontade. Não, velho. Graças a Deus que a vontade vem. Graças a Deus. Eu espero, velho, que seja, né, pelo homem, pela menina, menina pelo homem. Porque, velho, o contrário é... Pus, misericórdia, o bagulho do inferno mesmo. A palavra do Senhor diz que ele fez homem e mulher. Acabou, ponto final. Não preciso falar mais nada sobre isso. E outra coisa aqui, ó. Você, por favor. A gente tem um monte... Eu tenho certeza que você tem um monte de camaradinha aí que é homossexual e tal, que for não sei o quê. Ô, velho, você tem que amar essas pessoas. Ame essas pessoas. Mas, Igor, eu vou estar sendo conivente com o pecado. Não, senhor. Com o seu amor, essa pessoa vai ser constrangida e vai perguntar por que você a ama. E aí você vai falar, porque Deus te amou primeiro. Deus ama a sua vida e Deus quer continuar transformando a sua vida. ame essas pessoas, não repudie essas pessoas. Não, não vou andar do lado dela, que vai que alguém me vê que eu estou andando com uma pessoa assim, vai achar que eu não sou, sei lá, vai até duvidar de mim, vai achar que eu gosto, ou vai achar que lá na igreja, vão brigar lá na igreja e falar, não interessa. Ame essas pessoas. Ame essas pessoas. Caminhe. Busque orientação, chega, ora com o brother, chega pro seu pastor aqui, troca ideia, pastor, tem uma pessoa assim, eu estou andando com ele aqui, eu estou vindo aqui para a gente caminhar junto, dar uma vigiada aqui, porque eu também não quero ceder esse negócio aí, se vier me beijar, vou dar um tapa na cara, e tal, não sei o quê, beleza. Então, cara, ame essas pessoas, ame essas pessoas. Não dê brecha para o inferno, velho. Não dê brecha para o inferno. Encara, velho, não tem problema. Se essas coisas, eu vou dizer um negócio pra você. Se essas coisas começarem a surgir no seu coração, não se ache pecador, não. Ai, velho, o Igor pregou aquele dia lá, mas eu tô com uma vontade de beijar, eu tô com uma vontade de ficar, eu tô com vontade de beber essa cerveja, eu tô com vontade de cheirar essa cocaína, eu tô com vontade de. Velho, se esses negócios começarem a surgir no seu coração, cara, pega seu telefone, liga pro seu líder e fala assim, cara, essas coisas estão acontecendo aqui, mas eu não quero me entregar a elas, eu quero permanecer com Jesus Cristo. Me ajuda aí, velho. É isso que os meus jovens fazem comigo. É isso que os meus jovens fazem comigo. E graças a Deus, eu tenho visto jovens vencer. Sabe por quê? Porque sabem com quem estão andando. E aqui é outra coisa que eu quero falar com você. Você, preste bem atenção. Você pode ter colegas aí fora. Você pode ter vários colegas aí fora. E eu espero que você tenha uma quantidade de colega que for. Mas quando você for abrir o seu coração para pedir um conselho, abra o seu coração para alguém que conhece a verdade. Abra o seu coração para alguém que conhece Jesus. Porque se você abre o seu coração e pede uma orientação para quem não conhece Jesus, sua orientação vai vir da onde? Da onde, velho? Daqui, velho. Da carne. E a palavra diz em Romanos que a carne pende para o pecado. A orientação vai ser uma orientação que vai levar você para o pecado. Então, pelo amor do Papai do Céu, quando você for abrir o seu coração, abra o seu coração para alguém que conhece Jesus Cristo. Para uma pessoa que conhece Jesus. Para que quando essa pessoa for te orientar, te oriente acerca da vontade de Deus. E aí você vai conseguir vencer. Sabe por que eu digo isso, velho? Porque eu conheço um monte de gente que era firme demais. Era uma pessoa firme na igreja, velho. Não tinha esse negócio de ficar. Não, cara, não. Que negócio ficar o quê, velho? O negócio é o Jesus Cristo, velho. Eu quero conhecer a mulher da minha vida. Eu quero namorar com a mulher da minha vida. E, velho, eu quero segurar a onda, mano. Eu quero compartilhar um negócio pra você aqui, ó. Eu casei virgem, velho. Eu posso... Não, o quê? Você, louquinho desse jeito? Velho, eu casei virgem. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo... Que dominou essa bagaça aqui, velho. Eu tinha vontade com a minha namorada? Tinha, porque ela era embaçada. Mas minha mulher é gata. Mano, mulher gata. Graças a Deus, Deus me deu uma mulher gata. E olhava para aquela mulher e falava assim, Deus, esse corpão é muito de Deus. Vontade de... Pelo amor de Deus, dá uma liberadinha só para, de repente... Graças a Deus, eu sou homem. E eu casei virgem. Eu namorei 4 anos. Com a minha esposa, eu e ela, ela virgem, eu virgem, por quê? Porque nós escolhemos Jesus Cristo, nós não demos abertura a Satanás, vim com um papinho na nossa cabeça, a gente segurou essa parada de ficar, a gente segurou tudo, por quê? Porque nós tivemos orientação como essa que vocês estão tendo aqui agora. Agora, eu conheço um monte de brother, um monte, que era assim, ó, chapa, parceirão, trocava ideia ali, a Bíblia, orava, tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí... entrou para a faculdade. Aí todo mundo tem medo de fazer faculdade. Não tem que ter medo de fazer faculdade. Não tem que fazer faculdade, velho. Tem que fazer. Aí entrou na faculdade, velho. Aí começou. Aí ele quis ser um cara legal. Aí vai, sai com um aqui, sai com outra galerinha. Vai no barzinho ali. Vai não sei o que, não sei o que. Aí aconteceu com o cidadão. Hoje não está nem aí, não quer saber de Jesus, velho. Eu tenho um brother que meu coração dói, porque foi um cara irmãozaço meu, ministrava louvor junto comigo. E hoje é um cara que está podre. Você tem ideia, ele é tão podre que ele tatuou nas costas dele um anjo soltando as asas. Podre. Sabe por quê? Porque ele começou a abrir o coração para quem não conhecia Jesus. E aí, as orientações são orientações que levam à morte. Escute. Pessoas que conhecem a Jesus, não escute orientações que não vêm de Deus, porque senão você vai morrer. Você pode ser a maior santa, você pode ser o santão que for, mas você não vai conseguir vencer a sua carne se você não estiver caminhando com pessoas que são de Deus. Não ande sozinho. Não ande sozinha. O mundo aí fora não tem poder contra o nosso Deus. Não, você não precisa, eu não estou falando para você ficar com medo. Não. Deus te fortalece para que você consiga vencer o mundo todos os dias. Véio, olha eu aqui, ó, pá, chapa, na pegada. Style. Até pastor agora eu sou. Ha! Mas por quê? Porque eu todos os dias tenho me ajoelhado à presença do Senhor e falo assim, Senhor, que seja a tua presença. Eu leio a Bíblia, eu oro. Eu posso zoar. Posso. Posso azedar, velho. Posso amanhã parar de ler a Bíblia, posso parar de orar, posso parar de trocar ideia com pessoas que conhecem a Jesus, eu posso parar de conversar com pessoas que edificam, e aí eu posso começar a fazer o quê? Começar a realizar os desejos da minha carne. E aí começar a obedecer a minha carne em vez de obedecer a Deus, e aí, véio, já era. Posso, isso aí pode acontecer qualquer dia, véio, qualquer hora, qualquer momento. Por isso eu, todos os dias, preciso me fortalecer no Senhor. Por isso eu tenho que ler a Bíblia, orar, jejuar. Consagrar a minha vida a Deus. Isso é muito sério. Tem muitas pessoas que estão se perdendo hoje, pessoas da sua idade mesmo, que não conseguem ficar perto de Deus. Por quê? Porque dão ouvidos a pessoas que não conhecem a Deus, velho. Para com isso. Chega disso. Põe um ponto final nisso hoje. Hoje. Ah, mas essa pessoa é tão legal, é tão bacana. Fera, continua junto. Dá você ideia sobre Jesus Cristo. Se ela começar a orientar você a alguma coisa, ah, mas fique tranquila, faz isso. Oh, querido, muito obrigado, demorou. Não, pode ser que... Não, beleza, vamos analisar isso aí, vamos analisar. Beleza, analisa. Mas dá tchau, não faça, não obedeça. Obedeça a Jesus Cristo. E aí você vai se dar bem. Obedeça a Jesus Cristo. Jovens, ei, velho, obedece a Jesus Cristo, cara. Você vai conseguir ser alguém... que vai ter paz em tudo que você faz, você vai ter alegria, você vai conseguir ser alguém livre, livre. Você viu na peça, no momento em que ela não estava com o Senhor, ela se sentiu dominada por tudo. Em Deus você não é dominado por nada, você é livre, livre. Você não precisa de nada, você consegue ser alguém livre. Tem um brother, chapa quente, chamado Davi, na Bíblia. Firmeza. Maluquinho style, jovem. E o que me chama a atenção nele é que a palavra do Senhor diz que Davi era alguém. Abre comigo, só lê sobre ele aí. Isso aqui eu prego há mil anos sobre esse maluquinho aí. Abre aí, 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Não se preocupe, não vou pregar. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Se liga, velho, abriu aí? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Olha só que bagulho louco. Então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Olha que louco. Olha o que dizem de Davi, velho. Davi era um homem que sabia tocar, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Velho, olha o testemunho de um adolescente. Olha o testemunho de um jovem, velho. Ela ficou porque eu sou paraibana, tô ligado. Olha o testemunho. Cara, presta atenção no testemunho de um jovem, cara. O cara sabia tocar, presta atenção. Davi tocava pra quem? Pra quem que Davi tocava? Pra quem Davi tocava, velho? E porque ele amava a Deus, ele estudava. E porque ele estudava, ele oferecia o melhor a Deus. Por quê? Porque quem ama oferece o melhor. Véi, Davi era pirado em Deus, velho. Davi era louco por Deus. Então Davi tocava e tocava muito. Davi foi tão top. E, mano, você tem um pastor aqui que eu acho que já deve ter falado nas mil. Mano, eu já ouvi N estudos do pastor Sóstenes sobre Davi. Eu não ouso falar, mas beleza, vamos trocar uma ideia simples, básica, porque profundo é com o mano lá. Aí, irmãos, Davi. Um cara que teve só uma escolinha de 4 mil alunos de música. Pega essa, tá? só uma escolinha, somente 4 mil alunos, sossegadamente, tá, tranquilo. Então, o cara manjava pouco de música. Mas sabe por que ele manjava muito? Sabe por que ele arrebentava? Porque ele amava Deus. E porque ele amava Deus, ele queria sempre estudar mais. E ele estudava mais porque ele queria oferecer o melhor. Porque Deus merece o melhor. E Deus merece o melhor, eu vou oferecer a ele. Ele era alguém que amava. Ele é alguém que amava. Alguém que amava. O que mais diz aí? Ele amava a Deus. O que mais diz sobre esse jovem? O que está escrito aí? Bom soldado, velho, bom soldado. Davi era um bom soldado por quê? Porque ele era tora, porque ele era forte, porque ele arregaçava, porque ele malhava todos os dias, tomava um whey protein, sei lá do que, porque ele era um cara que não sei o quê, velho. Não, velho, presta atenção. Davi era um maluco mirradinho, mano. Tipo... Deixa eu ver seu porte, levanta aí. Deixa eu só... Não, só... É porque eu me impressiono sempre que eu tipo... É demais, velho. Não, por favor, gente, por favor, por favor. É impressionante. Vamos aplaudir, aplaudir, é impressionante. Essa camisa é Baby Luke P, então ficou bacana nele, folgado. É, tô brincando. É, então, presta atenção. Presta atenção, velho. Sabe por que, que Davi era forte e valente? Davi era forte e valente porque ele andava na força do Deus Todo-Poderoso. Ele não andava na sua própria força. Ele conhecia Deus. Ele tinha intimidade com Deus. E porque ele tinha intimidade com Deus, ele era alguém forte. E qualquer luta que ele entrava, ele conseguia vencer. Por quê? Porque ele era alguém que Deus tinha acesso e ele era fortalecido em Deus. Todas as lutas que Davi entrava, ele vencia. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus, velho. Ele era alguém forte e valente. Por quê? Porque ele tinha a força de Deus com ele, velho. O que mais diz de Davi aí? Davi era sisudo em palavra, certo? Sisudo em palavra. Sabe o que é sisudo em palavra, cara? Eu penso que é uma pessoa que fala bem. É uma pessoa que fala bem, é uma pessoa que sabe usar a língua, velho. Sabe o que eu vejo em Davi? Eu li aqui, cara, o Salmo de Davi. E sabe o que eu vejo no Salmo de Davi? Eu só encontro em Davi adoração, louvor, exaltação a Deus, gratidão. Davi não era alguém falso. Davi chegava e rasgava diante de Deus. Ó, oh, Deus, é o seguinte, velho. Eu tô querendo que meus inimigos todos morram. Por favor, esse inimigo aqui, esse rei que tá vindo contra mim, dá uma cortada na perna dele, arranca a cabeça dele, pelo amor do seu, do meu, do nosso coração aqui junto, arranca o braço dele, fazendo nada. Deus, por favor, o Senhor é o dono, tá difícil, a circunstância tá ruim, a circunstância tá embaçada, eu não aguento mais, mas eu sei que o Senhor é todo poderoso, o Senhor pode fazer tudo novo, e na tua presença eu consigo vencer e continuar todos os dias. Davi era alguém sisudo em palavras, por quê? Porque ele era uma pessoa que se abria com Deus, se rasgava com Deus, falava com Deus e exaltava a Deus em todas as coisas. E mais, na boca de Davi só havia benção, benção, benção. Davi era uma pessoa bonitinha, diz aí. Ele era uma pessoa de boa aparência. Ô, velho, boa aparência, velho. Era style. Deus também manda mensagem de celular. Irmãos, uma pessoa de boa aparência. Presta atenção, velho. Fique sossegado. Na presença de Deus, você fica bonitinho, sim. Oh, isso é uma dica para as meninas que você quer fazer chapinha de chocolate, chapinha de sei lá das quantas aí. Ô, velho, fique tranquilo. Busque a presença de Deus que você vai ficar linda. Amém, irmãs? Ô, oh, Davi tinha boa aparência. Presta atenção, velho. Por que, que Davi tinha uma boa aparência? Porque Davi era uma pessoa que buscava Deus. E aí, um coração alegre aformoseia o rosto. O rosto de Davi era diferente, por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Quer ficar bonita, quer ficar gata, quer ficar gatão, quer ficar top. É só ter intimidade com Deus, moleque. Não, velho, tem como, velho. Mano, eu só casei com a mulher que eu casei, velho, porque Deus habita aqui, velho. Porque se Deus não tá aqui, eu não tinha casado nem com metade daquela gatona toda lá, velho. É Deus, velho. Deus dá aquela, mano, Deus dá uma recalchutada para as irmãs mais experientes aí. Continua na presença de Deus. Continua na presença de Deus. Fique firme na presença de Deus. Se você dá uma escorregadinha, vai zoar, velho. Ele era uma pessoa, porque a presença de Deus deixa o seu rosto bonito, você vira uma pessoa agradável. O que mais diz de Davi aí? O que mais? E o Senhor era? E o Senhor era? Ô, velho. Deus era com Davi, sabe por quê? Porque Davi era alguém fiel. Pode ver aí, Davi passava por pau, passava por problema, ele estava buscando a Deus. Davi passava por bonança, passava por alegria, por vitória, ele estava buscando a Deus. Então Deus enxergou nele uma pessoa confiável, uma pessoa fiel. Mano, isso tudo em um jovenzinho de no máximo 18, 19 anos. Estourando. Isso tudo que eu estou te falando em um jovem. Essas coisas que eu acabei de falar de Davi podem ser encontradas na sua vida. Se você orar, ler a Bíblia e começar a vigiar com as suas amizades. Vigie com as coisas que você entra no computador, velho. Mano, vigia, velho. Aí você fala assim, não é nada não, é só porque... É só porque essa menina aqui, os caras lá falaram que ela era bonita, eu queria ver se ela era bonita de verdade. É só porque essa menina aqui ela é na televisão e ela é da televisão e eu acho ela bonita, eu só queria dar uma olhada. Ô, velho. Ô, mano, pro diabo acabar com a sua vida, velho, é só um clique. É só um clique. Clicou, já era. Você começa a ficar perturbado por essas coisas. Aí você deu um clique para ver uma menina, viu um homem. Aí você, na próxima vez, você clica duas vezes. Na próxima vez, você clica três. Na próxima vez, você está no Face procurando as pessoas que têm roupa de biquíni, roupa de sunga. Aí, da próxima vez, você começa a procurar no Face pessoas que estão indo em festas para você ver as festas. Aí, da próxima, aí você começa a se envolver, velho. Você vai se envolvendo. E aí, já era. Já era. Azedou. Você se envolve, você começa a desejar aquelas coisas. Aí, você começa a parar de ler a Bíblia, você começa a parar de orar. Aí, você começa... aí essas coisas todas aqui, ó. Todas que foram vistas nesse jovem não serão mais vistas em você. Você vai ser uma pessoa feia, certamente feia. Por quê? Porque você não vai ter paz, você não vai ter alegria. Você vai ser uma pessoa fraca. Por quê? Porque Deus não vai estar mais na sua vida e você não vai conseguir vencer mais nada. Sem Deus você não vai vencer nada, você vai ser vencido por tudo. O que mais? Você vai ser uma pessoa que não tem o Senhor com você. Aqui, o Senhor é com ele. O que mais? Sabe tocar bem. Eu vou botar esse sabe tocar bem como uma pessoa que ama. Você vai ser uma pessoa que não consegue amar mais nada. Aí o que vai ter na sua boca? E diz ali também, sisuda em palavras. Sabe o que vai ter na sua boca? Reclamação. Você vai reclamar de tudo, porque nada vai estar bom. Você vai reclamar do seu pai, reclamar da sua mãe, reclamar do tênis, reclamar da igreja, reclamar do short, da bermuda. Você vai reclamar de tudo. Reclama de tudo. Por quê? Porque você está longe de Deus, velho. E longe de Deus você só reclama. Não tem como. Você só vive uma vida ruim, sem expectativa, sem esperança. Então preste atenção. Ou você, a partir de hoje, começa a ler a Bíblia e começa a orar todos os dias e firmar seu coração em Deus. Ou você, hoje, está assinando a sua sentença de ser uma pessoa frustrada a sua vida inteira, que não vai conseguir casar, que não vai conseguir trabalhar direito, que não vai conseguir se relacionar com ninguém e só vai encontrar na sua alegria infelicidade. Eu tenho um amigo que vive isso o tempo inteiro. Todas as vezes que eu entro no Face dele, ele está tentando um relacionamento novo com a menina, ele está tentando um trabalho novo, ele está tentando tudo novo, ele não consegue nada. Por quê? Porque ele abandonou a Deus e ele não vai conseguir ser bem sucedido na sua vida. Por quê? Porque só quem caminha com Deus consegue ter paz, consegue ter alegria, consegue ser uma pessoa firme. Hoje é o dia do seu posicionamento. Hoje é o dia que Deus está chamando a sua atenção. Presta aqui atenção. Vini, pode ministrar lá. Presta atenção aqui. Igão, como que eu vou fazer então? Eu não gosto de ler a Bíblia, mas eu sei que a Bíblia é necessária. Eu não gosto de orar, mas eu sei que orar é necessário. Me dá uma dica então de como começar. Claro que eu te dou uma dica. E eu já te dei essa dica. Comece a se disciplinar, velho. Põe uma disciplina. Para que que serve a disciplina? Para fazer ser natural algo que não é natural. Você começa a se disciplinar. Eu, cara, só virei viciado na Bíblia, louco pela Bíblia, andando para a Bíblia, parar e para cá, parar e para cá. Saiu na mídia esses dias, né? Um parceiro meu aí, o pastor Lucinho, né? Na mídia, maluco cheirando a Bíblia. Velho, mano, cheirar a Bíblia é o mínimo que ele faz. E, velho, cheirar a Bíblia é o mínimo que eu já faço desde o início. Porque eu dormia com a Bíblia na minha cara. Na época que eu queria ler a Bíblia mesmo. Eu sou pirado pela Bíblia, velho. E aí, eu vou dar uma ideia para você aí. Comece a linkar a leitura da Bíblia a coisas que você vai fazer durante o seu dia. Por exemplo, siga esse exemplo aí meu. Antes de comer, velho. Se você não toma café de manhã, alguma hora do dia você vai comer, velho. Se você não consegue almoçar meio-dia, o que for, alguma hora do dia você vai comer. Então, alguma hora do dia você vai dar um alimento para a sua fé. Amém? Amém ou não, jovens? Presta atenção, alguma hora do dia, orar. Cara, Igão, mas eu não fico muito tempo em oração. Ô, velho, presta atenção. Ô, se liga. Você não tem que ficar assim, se amarrando, se acabando por causa de tempo, não. Eu não consigo orar 2 minutos. Ô, velho, sossega. Entra no seu quarto, velho. Troca uma ideia simples com Jesus. Jesus, eu não sei muito o que falar pra você. Mas vou falar uma parada. Eu queria muito ser seu amigo. Eu queria muito ter sua amizade comigo. Vamos caminhar junto? Me ensina a caminhar junto com você? Deus, eu quero orar de verdade. Sabe, eu vejo na Bíblia, isso, acabou. Comece a conversar com Deus. Pega um salmo. Se você quer falar algumas coisas com Deus que você não sabe, tem hora que você fala assim, eu tô tão triste, que eu não tenho nem coragem de falar com Deus. Sabe o que você faz? Pega a sua Bíblia, pega um salmo e começa a ler esse salmo. Pega uma oração, são várias orações em salmos, e comece a orar aquilo que está escrito. O meu Deus, o meu Senhor, e aquilo que Davi escreveu e outros amigos de Davi, outros caras que cantavam também, começaram a escrever. Faça daquilo a sua oração, velho. Se você não tem palavra, faça daquilo a sua oração e comece a falar com Deus isso, velho. Se discipline, cara. Não deixa. Você, alguém aqui já foi em academia? Já entrou em academia, começou a malhar e tal? Levanta a mão aí. Fique tranquilo. Isso, levanta a mão, sem vergonha. Sei que você pode estar bem forte aí. Levanta a mão, quem já foi pra academia aqui? Beleza. Bom, quando você começou a academia, foi fácil? Pra uns eu acho que foi, mas pra outros não, né? Ó, quando eu comecei pra academia, velho, embaçado, hein? Mano, e a dor no outro dia? Primeiro dia que eu fui na academia, e no outro dia? Vou cumprimentar você. Oi. Consegui abraçar? Tá louco, velho. Primeiro dia você faz tudo, né? Você faz aqui pro peito, pra perna, pras costas, pra nuca, até pra orelha você faz, tal, não sei o que, você faz tudo. Aí no outro dia você não consegue fazer nada. Aí o que vem na sua cabeça? Ah, eu acho que eu não vou hoje não, porque tá tudo doendo. Não é verdade? Ah, hoje tá tudo doendo, eu não vou hoje não. Eu vou amanhã. Aí beleza. Aí no outro dia, você faz, começa a doer. Ah, eu não vou hoje não, eu vou amanhã. Aí você não sei o que. Ah, não, eu vou esperar 2 dias. Acho que é melhor malhar, em vez de ser todo dia, acho melhor 2 vezes por semana. Aí, fala a verdade, se você já teve esse pensamento, não durou 3 semanas. É verdade ou não? Sim ou não? Agora é o seguinte, velho. Tá doendo, mas eu vou. Cara, no dia que eu falei assim, tá doendo, mas eu vou. Tá zoado, tá chovendo, tá frio, tá sei lá o quê, mas eu vou. Eu consegui malhar de verdade, velho. É que não parece hoje, que já foi um tempinho atrás. Mas eu consegui malhar 1 ano e um pouco. 1 ano e um pouco todos os dias. Eu só parava de malhar domingo. Malhava de segunda a sábado. Mas por quê? Fazia frio, fazia sol, fazia verão. O que for, velho. O que fosse. Eu preciso malhar. Preciso parar de malhar, velho. Mano, se eu parar. Porque se você der uma brechinha hoje, acabou. Cara, isso é disciplina. É a mesma coisa. Não dê brecha, velho. Não faça assim, ah, hoje eu tô com preguiça, tô cansado. Meu Deus, eu tô cansado. Não vou ler a Bíblia hoje, não. É porque até se eu ler a Bíblia, não vou entender, né? Engraçadão. Não, velho. É disciplina. Não passe um dia sem ler. Não passe um dia sem orar. É dizer, ah, Igor, mas você está ensinando a gente a virar religioso. Não, senhor. Eu estou ensinando você a começar a ser envolvido pela presença de Deus e isso se tornar cada vez mais natural. No princípio não é. No princípio é uma disciplina. Mas depois vira tudo natural, velho. Leia a Bíblia. Antes de almoçar. Antes de comer. Mas Igão, eu só tenho 30 minutos de almoço no meu trabalho. Tem uns brother que já trampa aí. Eu só tenho 30 minutos. Velho, não interessa. Você quer continuar firme? Você quer continuar bem? Você quer continuar em intimidade com Deus? Então é 15 minutos você vai almoçar, velho. Porque 15 minutos você vai ler. Mas Igão, eu tenho 5 minutos, velho. Zoou tudo aqui no trabalho. Então fica sem comer. Mas sem a Bíblia eu não vou ficar sem ler. Porque é a Bíblia que sustenta a sua vida. A sua fé. É a Bíblia que vai sustentar toda a sua caminhada com Deus. A Bíblia. Vida de oração. A mesma coisa. Já falei isso aqui. Então, se você quer ser como esse jovem. Como Davi. Alguém que era firme. Comece a disciplinar a sua vida agora. E aí você vai conseguir ser forte. Para dizer não para aquela mina que está vindo para cima de você. Para aquele menino gato top que está vindo para cima de você. Você vai começar a ter força para dizer não a tudo aquilo que o mundo começa a oferecer para você. Eu estou dizendo isso porque eu sou prova viva. Eu sou prova viva. Eu consegui dizer não para essas coisas do mundo. Sabe por quê? Porque eu me agarrei em Deus. Você só vai conseguir ser forte se você se agarrar em Deus. Agarre em Deus. Agarre em Deus. Tenha intimidade com Deus. E eu vou falar uma coisa para você, velho. Deus está simplesmente compartilhando algo simples com você aqui. E até hoje, por você não fazer essas coisas, não viver essas coisas, Deus perdoa você, velho. Mas a partir de hoje você já sabe como você tem que andar. E se você disser não para todas essas coisas aqui, você vai pagar o preço pela sua escolha. Tá? Porque Deus já te disse o que você tem que fazer. Beleza? Não vem assim, ah, mas depois eu peço perdão. Beleza, velho, você vai pedir perdão, Deus vai te perdoar, mas vai ter muito problema que você vai ter que pagar o preço, porque foi você que escolheu viver do jeito que você está querendo viver. Hoje Deus está te dando uma liberdade, hoje Deus está te dando uma orientação. Fechou? Deu para entender? Na moral? Tamo junto? Amém ou não? Uhu ou não uhu? Não, uhu ou não uhu? Então, eu queria só compartilhar um cântico, esse cântico mesmo, velho. Eu quero compartilhar esse cântico. Pretão, pode deixar, só fica na prateleira aí, qualquer coisa. Ou se quiser, só toma água mesmo, que você levantou. Esse cântico. Tá. Tem alguém aqui que está nos visitando e não tem Bíblia? Levanta a mão aí. Quem não tem Bíblia? Não tem vergonha não, velho. Tem alguém que não tem Bíblia? Porque senão você vai ganhar uma agora. Levanta sua mão aí, você não tem Bíblia, você que não tem Bíblia. Todo mundo tem Bíblia aqui? Todo mundo tem ou não tem? Uhul ou não uhul? Todo mundo tem Bíblia aqui. Se você não tiver, você procura aqui a nossa irmã abençoada. Feche seus olhos. Eu quero que você entenda isso que eu vou falar aqui pra você. Eu fiz essa música quando eu estava na praia. Ah, Igão, aí é fácil, né, velho? Mas eu estava sentindo a presença de Deus comigo de uma forma muito intensa. E como eu conheço a presença de Deus, eu comecei a dizer o que era a presença de Deus para mim. Eu queria que você pudesse ter essa vontade de dizer o que é a presença de Deus para você. Presta atenção naquilo que eu vivo da presença de Deus. Para mim, ó, a tua presença é o meu alimento. A tua presença é o meu sustento. A tua presença é luz que me guia. A tua presença é o que me sacia. Em ti, Senhor Jesus, a força e a alegria. Em ti, Senhor Jesus, a paz que me inspira. Descanso meu dia, encontro ar pra respirar. Tu és o meu viver, tu és o meu guia, meu salvador, meu bom pastor, meu Senhor. Tua presença é o meu alimento. A tua presença é o meu sustento. A tua presença é luz que me guia. A tua presença me enche de vida. Em ti, Senhor Jesus, a força e a alegria. Em ti, Senhor Jesus, a paz que me inspira. Descanso meu dia, encontro ar pra respirar. Tu és o meu viver, tu és o meu guia, meu salvador, meu bom pastor, meu Senhor. Em ti, Senhor Jesus, a força e a alegria. Salvador, meu bom pastor, meu Senhor. Meu Salvador, meu bom pastor, meu Senhor. Meu Salvador, meu bom pastor, meu Senhor. Se você tem o desejo de viver todas essas coisas que você ouviu agora, se você tem o desejo de, a partir de hoje, se disciplinar na presença de Deus, por querer ser alguém firme e alguém íntimo com Deus, fique de pé no seu lugar aí agora. Diga para Deus: Deus, me ensina a caminhar contigo, Pai. Diga para Ele: Senhor, me ensina a ler a Tua palavra, me ensina a amar a Tua palavra, me ensina a orar, me ensina a ser Teu amigo, me ensina a ser Teu filho. Me ensina a ter a intimidade, a poder dizer todas essas coisas que eu acabei de ouvir. Me ensina, Senhor, me ensina. Diga para o Senhor. É Ele que te dá sabedoria para isso, é Ele que te dá força para isso, é Ele. Diga isso para o Senhor: Deus, me ensina a ser Teu servo. Me ensina, Deus. Eu quero amar a Tua palavra, eu quero amar conversar contigo, eu quero amar, Deus. Eu não quero fazer essas coisas simplesmente por fazer, mas eu quero ser Teu servo, eu quero ser Teu filho. Deus, estão aqui jovens que estão abrindo seu coração para poder não viver mais uma vida desequilibrada, mas uma vida firme em Ti. Deus, eu clamo agora, ajuda cada coração aqui, Deus. Ajuda cada coração aqui, Pai. Ajuda cada coração aqui, Deus, a viver essa disciplina agora diária. Ajuda, Senhor, eles a lutar com a sua própria carne e a vigiar os amigos. Ajuda, Deus. Ajuda a vigiar as pessoas que eles estão tentando ter como referência, para que eles tenham como referência pessoas que conhecem a Ti e caminham em intimidade contigo. Ajuda-os, Deus, a dizer não. Ajuda-os, Deus, a dizer não para aqueles que vêm, aquele menino que vem pedir para ficar, ele é bonito. Ajuda aquela menina, ajuda, Senhor, ajuda esse menino, Pai, que quando vem aquela menina tão bonita, para que ele possa dizer não e possa explicar: eu quero ser alguém que quer ter um relacionamento saudável, ser uma pessoa equilibrada. Ajuda, Deus, ajuda a dizer não para essas coisas. Ajuda a dizer não, Senhor, para todas essas coisas que oferecem, que seja bebida, cigarro, maconha, o que for, Deus, ajuda. Ajuda a dizer não, porque hoje eles estão entendendo que somente na Tua presença é que conseguem ter alegria e paz todos os dias. Ajuda-os, Senhor, a dizer não a todas essas amizades que podem estar influenciando eles a pensar diferente do que a Tua Bíblia diz para pensarmos. Ajuda, Deus, ajuda todos aqui, Pai, em nome de Jesus, a viver a Tua vontade, a andar perto de Ti e viver essa loucura que é andar contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abraça o ombro do seu amigo aí, a pessoa que está do seu lado, abraça aí. Vamos fechar aqui, ó. Fecha aqui, ó. Abraça aqui, todo mundo aqui, ó. Todo mundo. Fecha a rua aí, fecha a rua. Fecha tudo aí. Vou ficar em pé aqui pra você me ver. Você me vê aí, beleza? Isso aqui, ó. Presta bem atenção. Dá uma olhada pra trás aí, você aí, ó. Isso. Isso aqui é o que Jesus espera de vocês a partir de hoje. Andar junto. Todo mundo passa pelas mesmas dificuldades. Tudo isso que eu falei aqui, todo mundo passa por isso. Nós só vamos conseguir vencer se primeiro nós nos disciplinarmos com Deus e depois nós andarmos assim, ó, como igreja, abraçando um ao outro, pagando preço um pelo outro, velho, dizendo: mano, tá difícil, eu tô querendo muito fazer isso, que eu sei que é errado. E aí você fala assim: velho, eu sei que é difícil, mas vem cá, vamos orar junto, vamos ler a Bíblia junto, vamos caminhar junto, vamos pra igreja. Não, não tô afim de ir pra igreja. Não, velho, vem aqui, vamos pra igreja, velho. Vamos trocar ideia. Vocês precisam andar assim. Se vocês não andarem assim, vocês não vão conseguir vencer. Andem juntos. Juntos. Uma igreja unida, Satanás não consegue fazer nada. Com jovens unidos, Satanás não consegue encontrar brecha nenhuma. Porque uma igreja unida consegue vencer a qualquer tribulação. Sabe por quê? Que você está passando mal, o outro fala: pera aí, velho, segura a onda aí, vamos junto. É assim que vocês têm que andar daqui para frente. Para de acusar um ao outro. Tá escrito ali, ó. Quer dizer, tava. Davi era um homem sisudo em palavras. Todo mundo aqui peca, todo mundo aqui erra, todo mundo aqui vacila. Ele ou ela pode vacilar, não nisso, mas tem outra coisa que você vacila e ele não vacila. Então, não abra sua boca para julgar o outro. Não abra sua boca para acusar. Ei, velho, ó, o Igor falou, velho, você ouviu na pregação, você não leu a Bíblia, não ouviu, bem feito. A pessoa, quando ela erra, ela já se sente culpada, ela já se sente mal. Não seja como uma boca do inferno para esse seu amigo, essa sua amiga aqui. Amém, querido? Não fale mal. Ó, oh, tô vendo, velho. Tô vendo, ela tá se vestindo assim porque ela quer pegar aquele menino ali. Eu tô ligado. Velho, chega junto. Chega junto e não chega acusando. Ó, oh, você que tá se vestindo aí pra pegar aquele menininho, ó, para com isso, hein. Não. Ô, oh, velho, aí, como é que você tá? E tal. E vai caminhando junto até ela falar. Se ela não falar nada, você fala assim: cuidado. Cuidado que pode acontecer alguma coisa. Cuidado que, sei lá, sabe? Com jeito, com amor, com cuidado. Se você andar com Deus, você vai conseguir ter o jeitinho pra conversar com ela. Já era. Fechou? Então é para você andar assim daqui para frente. Amém ou não? Então, sobre isso que você ouviu, agora ora por ele aí. Ora, ora aí. Tudo que você ouviu nessa pregação, nessa ideia. Foi uma pregação, foi uma ideia. Ora por essa pessoa aí. Deus, ajuda aqui meu parceiro, meu camarada, para que ele consiga dizer não. Para que ele consiga. Troca uma ideia, um papo reto. Fala com Deus aí. Ora por ele. Abençoa a vida dele. Abençoa a vida dele. Vai, cara. Flui, flui. Deus, abençoa esses jovens, Deus. Esses jovens amem, Senhor. Amem. Amem um ao outro. Amem, amem. Sejam loucos uns pelos outros. Senhor, que eles possam andar, Senhor, e frutificar cada vez mais. Que eles possam ser, Senhor, mesmo um auxílio. Que eles possam encontrar aqui um no outro, Pai. Um abrigo, Senhor. Que eles possam encontrar um no outro uma fortaleza, para que venham a vencer todos os dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que eles encontrem mesmo palavras, Senhor, de bênçãos uns aos outros. Que eles encontrem amor. Que eles encontrem paciência. Que eles encontrem, Senhor, disposição. Gera mesmo disposição um no outro, Pai. Gera, Senhor, gera. Gera comunhão no outro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, Senhor, planta no coração deles, Senhor, um anseio gigante pelo outro. Um anseio gigante pelo outro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dizer então pela última vez: conta comigo, meu Deus querido. Continua abraçado, continua abraçado. Meu coração, continua abraçado, abraça aí. Entrego em tuas mãos, conta comigo, meu Deus querido. Matheus, chega aí, velho. Chega aí, sobe aqui, fica aqui comigo. Entrego em tuas, diz. Conta comigo, meu Deus querido, meu coração. A partir de hoje, você vai caminhar assim, lado a lado. E aí, a minha ideia é para você começar a sua disciplina já hoje. Você vai almoçar agora, velho. E eu acabei de ver que eu preciso correr para almoçar, que eu preciso ir embora. Antes de almoçar, leia a Bíblia, velho. Antes de jantar, leia a Bíblia. E começa por onde? Começa pelo primeiro capítulo do Novo Testamento, Mateusão. Fechou. Mateusão, velho. Mas, Igão, só tem os nomes de gente aqui. Velho, lê. Tudo na Bíblia tem um propósito, você vai entender depois. Se você não entender agora, velho, mano, você põe isso pra dentro. Ô Deus, na moral, não tô entendendo nada do bagulho aqui, mas me dá a resposta no dia que o senhor achar que deve dar. Fechou? É nóis. Valeu, obrigado. Já era. Valeu, gente. Deus abençoe a sua vida. Eu fiquei muito feliz de estar com vocês. Eu espero poder estar com vocês brevemente no próximo congresso. Amém? No próximo congresso, amém? Amém! Nossa, finge que você gostou. Não, finge que você gostou de mim. Só um pouquinho. Eu espero estar com vocês no próximo congresso, amém? Amém! Beleza. Ó, Deus abençoe a sua vida. Pode sentar aí que o pessoal tá desesperado pra você sentar aí. Você fica de pé aqui comigo, Matheus. Isso.